funk pra nadar. Estão sempre na noite no meio da balada. Fortemente a má dispara pra todos os lados. E só tem quem deve quem fez algo de errado. Batendo de frente com o sistema, causando pânico, os quatro elementos derruba quem está atrapalhando. Lutando ao lado do povo pobre a favor da justiça, travando uma guerra com a mídia, políticos e polícia. Acabando com tudo que surge contra o que vem. Pela frente, se duvidar, eles derrubam até o presidente. Engravatados falam mal, mas tentam se aliar. É uma fonte rendável para eles lucrar. Mas os quatro elementos não se entregam fácil. Se segura maluco, eles têm peito de aço. Nasceram todos nas ruas, nos morros, nas favelas. E se cruzar o caminho, pode crer, vai ter guerra. É como diz o ditado, quem pode mais chorar menos. E eles vão pra frente com tudo, conquistando terreno. Armada até os dentes, vão montando rachada. Não adianta correr porque vai invadir sua casa. E se quiser entrar numa maluco, então vem. Porque os quatro elementos não pagam pra ninguém. Quatro elementos que não pagam pra ninguém. Invadiram o sistema, contagiaram o mundo levando o seu lema. Do leste ao oeste, do sul ao norte, a cada dia que passa eles ficam mais fortes. Eles vêm com tudo, não tem nada igual. Os poderosos tremem pra quem deve, é normal. Nós da fita rompendo barreiras, dominando o mundo, os quatro elementos pegando pesado. Ah, acabando com tudo e lute contra quem pode, quem não pudesse sacode. O caminho a seguir é você quem escolhe. Já impuseram respeito, tá? Daquele jeito, causa justa, eles só querem os seus direitos. Já começou a guerra, o arsenal já tá ativado. A verdade dispara pra todos os lados. É realidade, os quatro elementos não contam histórias. Se choque, fosse pra aparecer, seja se deu glória. Sou perseguido pela polícia que tenta intimidá-los, mas eles continuam firmes, não pode pará-los. Não tem revólver nem dinheiro que breque esses caras. Muitas pessoas já tentaram, não deu em nada. É muita treta, maluco, com eles ninguém pode. Quem tenta ser contra eles, sempre se pode. O impacto vai ser grande se quiser provar bem. Porque os quatro elementos não pagam pra ninguém. Quatro elementos que não pagam pra ninguém. Quatro elementos que não pagam pra ninguém. Elementos já invadiram com bomba de efeito moral, abrindo sua mente para refletir e tal. Eles não buscam joia, eles não buscam grana. Eles não buscam status, eles não buscam fama. Eles só buscam respeito vivendo na periferia. Tem o direito de levar uma vida digna. A playboyzada é só tiração, sobe o gás. Ativa os quatro elementos, engatilha e coloca na mira. Isso aqui é minha história e eu vou defender. A playboyzada fica tirando o que vai se fuder. Disparando rimas certeiras, frases bem boladas. Estamos aqui pra defender nossa quebrada. E se alguém quiser ser contra, pode vir conspirar. Mas pode crer, pilantra, que o bicho vai pegar. Pra quem não conhece, eu apresento agora os quatro elementos. O DJ, já Fit Breakers, MCs. Com fortes argumentos. Que não paga pro fraco sistema, revolucionando. Usando a linguagem do nosso cotidiano. Tendo como aliado a enorme massa. O povo pobre que é um povo que tem muita raça. Lutando pelos direitos que foram negados, fazendo o Brasil mais forte. São os quatro elementos que formam o hip hop.